Te confesso, tô cansado, zoado, humilhado. E é um sempre meu orgulho danificado pela falta de respeito. Se as autoridades estão aqui, não, tu nem é pro meu caso. Então eu digo pra vocês, estão aí do outro lado, que pra ter seus projetos culturais aprovados em lei incentiva. Como se aqui, desde do fim tem que fazer. Basta panela pra não ser excluído como Nelson Mandela. Beijo e sonho e destino estão sempre nas mãos de uma negligente. Olha, ela vai te castigar. Você não vai julgar, tô fato neto. Isto não é certo, não passa de um dialeto usado pela elite de Teresina, PI. Como desafeto onde eles dizem na sua cara: viva, viva e morra. Nesse lugar que culturalmente a vive em plena decadência, porque não tem influência, vai sofrer o pior descaso, que é a exclusão social, cultural, como violência. Então eu digo pra vocês, não há ido outro lado que não quero trabalhar o lado de ninguém, só quero uma oportunidade pra mostrar meu trabalho também. Aqui é acolá, eu quero sonhar e não morrer nesse lugar. Não morrer nesse lugar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Então pergunto às autoridades desse estado, qual é a finalidade dessas fundações culturais? Leis incentivo que não nos apoia. Se no desrespeito não me olha atravessado, preste atenção porque eu estou fazendo uma comunicação. Falo das más condições de mostrar meu trabalho pra vocês. Não tem corações, ah, como eu queria ser reconhecido, ser respeitado dentro do sistema cultural do meu estado. Mas a burguesia que está infiltrada vive dificultando nosso trabalho. Alguns dizem que não temos origem. Então pergunto a vocês, do aí do outro lado, quem é quem pra falar de alguém? Aqui não existe ninguém. Muitos me levaram a fazer um enorme desenho, onde pintei lágrimas, riso, mas pintei o sonho de um dia ser reconhecido aqui e acolá. Sem mudar de lugar, eu quero é sonhar e não morrer nesse lugar. Eu quero é sonhar, eu quero é sonhar, eu quero é sonhar, não morrer nesse lugar. Eu quero é sonhar, eu quero é sonhar, eu quero é sonhar, não morrer nesse lugar. Eu quero sonhar, eu quero sonhar, eu quero sonhar.